Boa tarde, começando mais um Drops de Economia e Finanças aqui do Denários no IEPG. E hoje a gente vai falar de uma coisa que está na moda. Está todo mundo falando, né, daquelas estratégias de investimento milionárias. Aquela que você começa, que todo mundo pode começar com um pouquinho e atingir resultados milionários, né? Tem gente vendendo muito curso, apostila, né? Querendo ensinar como é que faz para ganhar esse monte de dinheiro fácil, rápido, rápido, né? Desapareceu aí, né? Virou notícia porque tinha gente aí falando que começou com R$ 1.000 e depois de 3 anos tinha 1 milhão, né? Então, mas isso eles já falam há muito tempo, né? Tem gente que fala da mesma empresa, lá fala, olha, eu vou dobrar o seu salário. Garanto que eu vou dobrar o seu salário, ou vou te garanto uma rentabilidade de 800%. Tem jeito? É possível? O que vocês acham? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, está acompanhando o Drops com a gente. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Moisés. E esse é um assunto intrigante, né? É como se tornar milionário em menos 24 horas, né? Geralmente, essa é a grande pergunta. E essa é uma discussão interessante que nós vamos tratar, que tem a ver com dois conceitos muito importantes que nós vamos tratar. Um vinculado ao conceito de risco, que automaticamente remete ao conceito de retorno. Então, acompanhe a gente nesse drop para vocês entenderem o que que é isso. Bom, boa tarde ao pessoal aí que nos assiste, os nossos amigos do Facebook. Boa tarde, Moisés e André. E já puxando a nossa chamada e a nossa brincadeira, a resposta aqui da pergunta do Moisés é: tem como a gente fazer um investimento baixinho e em pouco tempo conseguir 1 milhão? Tem jeito. Tem jeito. É possível e a gente vai mostrar como. Não é isso? Só que a gente vai mostrar, além de mostrar que tem jeito, a gente vai mostrar quão difícil é realizar esse tipo de aplicação, conseguir esse tipo de resultado. Na verdade, a gente vai mostrar que a probabilidade de ocorrência desse evento é mínima, tende a zero. É muito difícil. Quer começar então, Moisés? Então vamos lá, vamos abrir o jogo, né? Então, dá para ganhar muito dinheiro investindo pouco? Dá. Dá para a gente falar, né? Se a gente puder aqui simplificar, né, e usar de uma forma aí um pouco sem muito preciosismo o termo investimento, mas a gente pode falar, olha, se entrar aí, eu vou provar que nos últimos 10 anos, 460 pessoas conseguiram ficar milionárias com investimentos que começam em R$ 3. R$ 3,50 hoje em dia. R$ 3,50? 3,50. E o melhor, ele fica milionário em uma semana. Não é em 3 anos, não? É Não em é em uma 3 anos, semana? em uma semana. Em uma semana. Como é que a gente faz para achar esse pessoal que conseguiu seguir essa estratégia? Está comprovado, um monte de gente conseguiu. Seguiu a estratégia ali direitinho e ganhou, né? Ficou milionário. E tem uns que não é assim, 1 milhão, não. Teve gente ali que bateu 50 milhões. Ah, não acredito. Teve, Eu estou precisando. teve. Você está precisando, eu também. Mas não é fácil. Não é fácil. Opa! Né? Tem gente? Tem. Tem gente. Você bota lá 3,50, uma aposta da Mega Sena. No dia 31 de dezembro agora de 2018, né? 52 pessoas ganharam lá mais de 5 milhões de reais. 52 pessoas. 52 pessoas? 52 pessoas. Realmente. Baita negócio. Tá comprovado. Tá lá no site da Caixa Econômica Federal. Comprovado. Diferente daquela empresa que não provou nada, né? Ela falou assim: olha, eu ganhei tanto, mas não mostrou. Aqui a gente está mostrando. Agora, É. 6 No milhões? mínimo. Estimativa. Essa Pronto. estimativa geralmente ela é comportada, né? 6 Então. milhões. E se baixar aí, André, desce um pouquinho a página aí. Rola a página aí um pouquinho. Rola a página aí um pouquinho. Aí, ó, você tem a probabilidade de ganhar. Uma em 50 milhões. Ô, Moisés, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas você conhece? Conhece, amigo seu, você encontrou ali na esquina, que ganharam cerca de 1 milhão na Mega Sena? Conhece, André? Na Mega Sena, não. Na Mega Sena, não. Mas título de capitalização eu conheço. Então, porque uma chance em 50 milhões. Se você fizer um jogo, né? Se você for aumentando o número de jogos, né? Se tiver dois jogos, duas chances em 50 milhões. Ou seja, é quase impossível. E na bolsa? Mas aí a bolsa não é só sorte. Não. Né? E ela falou que ganhou na bolsa, né? Aí lá é técnica, é conhecimento, né? E aí as pessoas ganham milhões lá? É. Antes disso, vamos mostrar o pessoal que ganhou lá. Lá, ó. Acompanha aí. É, então tem aí, tá vendo a página, né, da Mega Sena. Quantidade de prêmios a receber acertando, né? Mega da virada, tá? As regras do jogo, é um jogo limpo, com as regras, né, dispostas. Arrecadação, o que que usa o dinheiro, né? E aí, ó, sobe um pouquinho, né? Download todos os resultados. Quer ver? Tá aí. Número de pessoas que ganhou. Né? E aí eu selecionei lá todos que ganharam mais de 1 milhão. Nos últimos 10 anos, mais de 460 pessoas. Eu acho que essa brincadeira é válida para você. O que a gente está querendo dizer, para você começar a entender, a entrar no jogo, nas regras do jogo, é o seguinte. Existe a possibilidade de ganho? Existe. Mas ela é muito difícil. E o pior, é as pessoas difícil. Não divulgam o risco. Exatamente. A questão que você tem que perguntar é, quantas pessoas jogaram e não ganharam na Mega Sena? Qual que é a probabilidade de eu atingir esse resultado? Então, Mega Sena ou na bolsa? Qualquer lugar, qualquer lugar. E a gente costuma brincar que ninguém almoça de graça. Não é isso? Exato. Ninguém almoça de graça. E aí vem o conceito de risco, que o pessoal tem que entender que é muito importante. Às vezes, quando a gente coloca o conceito de risco, o pessoal coloca, é medo, não sei o quê, é dificuldade. Não, o conceito de risco, quando a gente está trabalhando no mercado financeiro, ele acaba sendo mais simplista. Por exemplo, qual que é a sua tolerância à perda? Esse acaba sendo o conceito de risco. Mas como assim, André? O que é tolerância à perda? Olha, imagine que você está com dinheiro no bolso e esse dinheiro é o que você tem para passar um mês. Você vai andar com ele todo no bolso? Geralmente não. Por quê? Porque se você perder esse dinheiro, você vai passar fome. Se alguém te roubar? Se alguém te roubar, você passa fome. Então essa é a sua tolerância ao risco. Então eu não posso perder esse dinheiro. Então, quando você entra em rendimentos que têm variação de rentabilidade, que são os rendimentos variáveis, você tem que estar atento a essa tolerância à perda. Porque até quanto você tolera perder ou deixar de ganhar, como muita gente fala. Então, esse é o primeiro conceito de risco. E o Vitor vai mostrar para vocês aí o quanto esse conceito é importante para validar o que alguém colocou na internet que conseguiu ganhar de 1 milhão aí, não é não, Vitor? Não, na verdade, gente, a questão essencial, eu acho que é a seguinte, nós três somos professores, a gente não vende curso pela internet, nós não estamos aqui para ficar polemizando, mas a gente vive... Eu não digo o que a gente faz, mas a gente vive a educação financeira. Então, é importante a gente levantar alguns questionamentos para você não cair nessas jogadas. Joia, então, a primeira coisa que a gente está querendo dizer é o seguinte, a pessoa pode falar que ela fez um aporte, investiu 1.000 reais e ganhou 1 milhão? Ela até pode, mas associado a isso, ela tem que explicar para a pessoa como que ela conseguiu isso e... quais são os riscos associados a esta operação, porque isso não é garantido. Nada garante, mesmo que a pessoa esteja falando verdade e que ela tenha conseguido transformar 1.000 reais em 1 milhão, mesmo que isso tenha acontecido, nada garante que aquilo se repita. Eu vou trazer um dado aqui para vocês entenderem qual que é a dificuldade disso acontecer realmente e como que isso não aconteceu da forma como que foi passado. E qual que é o risco associado a isso? Como primeiro passo. Então, ó, atenção. Se você for pegar seu dinheiro, pegar 1.000 reais que você guardou, André, guardou 1.000 reais, e você colocou esse dinheiro na bolsa, por exemplo, no índice Bovespa, a gente está pegando uma variável para representar a média de rentabilidade do mercado, de todo mundo que está aplicando na bolsa. Se você fez isso em 2016, em janeiro de 2016, 3 anos depois... você teve uma rentabilidade de cerca de 100%. Algo parecido com 100%. Bela rentabilidade. Belíssima rentabilidade. O que, que significa isso? Você aplicou R$1.000, daqui 3 anos você vai ter 1 milhão? Não, você vai ter R$2.000 com uma rentabilidade de 100%, que foi a do mercado. Mercado animado nos últimos anos. Muito, né? Animado. Isso... Recorde histórico. Recorde histórico. Muito bem lembrado, né? De rentabilidade. E aí eu te pergunto, isso garante que, se você fizer isso agora, em 2019, daqui 3 anos, isso vai acontecer de novo? Não. Nada garante. Quer um exemplo disso? Se você tivesse pego R$1.000 e aplicado no início de 2013, 3 anos depois, próximo a 2016, você teria perdido R$300. Foi um momento de baixa da Bolsa. Então, a primeira coisa é o seguinte. Uma pessoa que investiu R$1.000 em 2016 não gerou R$1 milhão em 3 anos depois. Investindo no índice Bovespa. Investindo no índice Bovespa. Pode ter, exato, escolhido a dedo aquelas ações que mais subiram? Pode. Pode. É difícil que isso tenha acontecido? Eu diria que é mais difícil que ganhar na Mega Sena. É verdade. Então, primeiro... Isso, perfeito. Então, ó, se você me acompanhar aqui no raciocínio, ó, o que, que você pode ver? Você pode ver que 2016 até lá, 2019, nós temos um momento de subida do mercado medido pelo índice Bovespa, ou seja, a pessoa teve uma rentabilidade de quase 100%. Investiu 1.000, ganhou 2.000. Mas se a gente mudar o nosso tempo e fazer a mesma operação, a mesmíssima operação de 2013 até 2016... você pode ver que nós temos uma linha de queda ali. A pessoa vai perder cerca de R$300. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A mesma estratégia, em um momento, deu errado e, no outro momento, deu certo. Nada garante que uma pessoa que tenha tido um bom desempenho em algum momento consiga manter esse desempenho para o futuro. É, Vitor, mas o importante é estudar. E aí eu vou comprar uma apostila, vou assinar um serviço e aí ele vai me contar a fórmula do sucesso. Aonde eu tenho que investir para ganhar esse, né, essa rentabilidade muito maior do que a de mercado. É, e aí eu vou trazer aqui um outro dado interessante. Será que é verdade isso? Né? Então, recentemente, um estudo de, né, princípio acadêmico, desenvolvido por 2 professores lá da Fundação Getúlio Vargas, o Bruno Giovanetti e o Fernando Chag, eles tiveram acesso a todas as transações realizadas na Bolsa de Valores, num projeto que eles têm com a CVM, que é quem, né, regula o mercado. E aí eles foram olhar. Né? Só que eles olharam um tipo específico de investimento, que é aquele day trade que está na moda. Para quem está pesquisando sobre o tema, ele já deve saber que é aquele investidor que compra e vende no mesmo dia. Né? Então, eles pegaram só esse grupo, né? Aqueles caras que ficam comprando e vendendo rapidinho ali para, né, muitas movimentações ao longo do dia, conseguir ganhar algum dinheiro. Né? Identificaram lá 18 mil investidores que usavam essa estratégia e foram medir se as pessoas aprendiam, né? Está tendo um monte de curso aí, você tem curso de day trade no YouTube, tem o pago pela corretora, tem aquele que você paga, tem o que vende apostila, tem o que vende livro, tem o que vende assinatura de acompanhamento. Está surgindo curso absurdo. Você colocar lá day trade e olhar lá no Google Trends, né, que é a tendência de pesquisa do termo day trade na internet, você vai ver que está todo mundo pesquisando sobre isso aí para aprender e ganhar dinheiro. Olhando para os dados, os pesquisadores olharam para os dados. Né? Eles perceberam o seguinte, né? Desses 18 mil, cerca de 1.500 apenas, né, conseguiram se manter ali por mais de um ano na brincadeira. Né? Então, assim, a maioria sai na meio do caminho e fala, não valeu a pena. 1.500 ali continuaram. Desses 1.500 que continuaram, 91% não é que não ganharam muito dinheiro, tiveram prejuízo, ou seja, perderam mais do que ganharam. E aí 9% ganhou alguma coisa. Tá, ganhar alguma coisa já não é tão ruim. Mas dá para ficar rico? Não vamos nem medir se dá para ficar rico. Eles falam, não vamos nem medir isso. Vamos ver se dá para viver fazendo isso. Fala assim, ó, vamos ver o que, que precisa para ter uma vida aí razoavelmente boa, né, investindo em ações. Não é ficar rico, não. É uma vida boa. R$6.000 por mês. Ó, ganhar ali R$300 por dia. Né? Tem, às vezes, essa mesma empresa faz a propaganda, né? Ganhar lá 200 e tantos por dia. Né? Eles falam, vamos ver quem que ganha mais do que R$300 por dia. Menos de 1%. Menos de 1% das pessoas que investem na bolsa, pessoa física. Né? Então, você tira o banco, que sabe investir bem para caramba, que tem informação privilegiada, que tem robô trabalhando para ele, você tira esse pessoal e olha para a pessoa física. Né? Na verdade, menos de 0,5% dos 18 mil que conseguiram mais de R$300 ou mais por dia. Que ganha aí R$6.000 por mês. Ou seja, dá para viver disso? Dá. 1% consegue. Menos de 1% consegue. Menos de 1%. E o pior, eles também fizeram um outro teste. As pessoas aprendem com a prática? Não. Né? Eles viram que as pessoas que ficavam por mais tempo não iam aumentando a rentabilidade com o tempo. Né? Ou seja, não é aprendizado. Né? Eles não sabiam quantos cursos cada um estava fazendo ou não, mas pela experiência, não aprende pela experiência. É, eu acho que a moral da história, né, André, a gente que está aí na luta pela educação financeira, é a seguinte, duvide um pouco dessas propagandas que mostram o sucesso e que não falam, não comentam dos riscos associados, das quantidades de pessoas que perderam, porque isso não é educação financeira. Isso não é educação financeira. Isso é vender produto para você. Ali tem pessoas vendendo produto para você, não tem pessoas te ensinando, não tem pessoas falando quais são as possibilidades de ganho, mas também as possibilidades de perda, como que você tem que pensar o seu dinheiro, né? Em relação, inclusive, ao seu bem-estar, ao seu dia a dia, porque o objetivo final é você ter uma qualidade de vida. Então, duvido um pouco dessas propagandas, que você, seja no YouTube. O YouTube, gente, ele é talvez até um pouco mais perigoso, porque no YouTube a gente não consegue diferenciar muito bem o que é verdade, o que é mentira. É uma plataforma que ainda está nascendo, que as pessoas estão aprendendo a utilizar. Que preza muito pela liberdade. Então, se uma pessoa pode chegar lá, como chegou, e falar, olha... Eu comecei com R$1.000 e tenho 1 milhão. E eu garanto que com você vai ser igual. Ela não fala, ou a pessoa não fala, quais foram as dificuldades, quais foram os riscos e como que ela conseguiu chegar nesse 1 milhão. Tanto que só foi explicado, essa propaganda ficou famosa e as pessoas começaram a questionar, e só foi explicado depois que, na verdade, ela... Começou-se com R$1.000. Mil e pouquinho, né? E aí, para se chegar a 1 milhão, foram colocando dinheiro no bolso. Ou seja, o resultado de 1 milhão não tem nada a ver com ganho na bolsa. Tem a ver com colocar mais dinheiro na bolsa. Então, a pessoa ocultou uma informação muito importante. Duas. O risco e os aportes intermediários. Duas informações, pelo menos duas informações muito importantes. E isso não é educação financeira. Não adianta argumentar que isso é educação financeira. Não, olha, isso foi bom, porque agora todo mundo está comentando educação financeira. Não, isso não é educação financeira. Mesmo porque isso está associado com a venda de um produto, né, que promete a fórmula do sucesso. Igual aqueles remédios. Fala assim, olha, compra isso aqui que você vai emagrecer. Se fosse assim, ia ter gordinho. Compra isso aqui que vai nascer cabelo na sua cabeça. Mas não estava careca. Não ia ter careca. Ô, Moisés, pode falar da gente. Não, você acha que eu ia estar do jeito que eu tô se isso funcionasse, rapaz? Tá louco. Só que esses produtos, eles custam ali alguma coisa. Eu não vou gastar meu salário, eu não vou botar muito dinheiro nisso. Mesmo se eu cair na propaganda, né? Agora, investimento pode levar as pessoas a botarem uma parte expressiva das suas economias ali e perder. E aí, a maldade, eu acho que é um pouco maior. Vocês dois tocaram em dois pontos muito importantes. Primeiro, a questão da falta de compromisso com a pessoa. Né? E a falta de conhecimento, que o Vitor disse, é muito sério. É, infelizmente, nós estamos num país considerado aí sétimo, oitavo, nono economia do mundo, em que a população efetivamente não conhece o mercado financeiro. Em geral, ela não conhece o mercado financeiro. E nós não estamos falando nenhuma mentira aqui, não. Né? A gente vê a população se enganando com pirâmides financeiras. Então, acreditar em pirâmide, colocar dinheiro na expectativa do retorno fácil. Não existe retorno fácil. Senão não ia ter gente pobre. Senão né? ia ter gente pobre. Senão todo mundo ia ganhar dinheiro. Então, essa é uma característica. Outra coisa, investimento, você não coloca 100% do seu dinheiro. Isso é educação financeira. Você vai colocar, dependendo do valor que você tenha, 1%. 5%. Se você é arrojado, arriscado, você, 10%. Se você tiver muita reserva e tiver 10%. Outra, investimento você não faz sem antes ter uma reserva de poupança. De emergência. Para emergência. Então, essas são características. E isso é educação financeira. Outra coisa, você tem, mesmo com uma reserva baixa, tem vontade? Procure um profissional certificado. Certificado pelo regulador do mercado financeiro. Então, CVM. Você coloca lá, tem regras claras para isso. A CVM preza muito para essa qualidade do profissional para atuar no mercado, para evitar exatamente essas enganações frajutas. André, posso só fazer um paralelo? Você, quando você quer comprar uma casa, você não procura um corretor imobiliário? Da mesma maneira, quando você vai fazer uma operação na Bolsa, você tem um agente certificado que vai, ele vai poder falar compre tal produto ou venda tal produto? Não. Mas ele vai te passar todas as informações relevantes, todas elas. Rentabilidade passada, risco, possibilidade futura, risco associado a essa possibilidade futura. Todas as informações necessárias serão passadas para esse profissional. Exatamente, quando você vai no médico. Vou fazendo uma menção ao Dr. Rodrigo, que está nos assistindo aí. Eu ia falar do médico. Você vai ao médico para quê? Cuidar da sua saúde. Investir na sua saúde. Tem gente que vai, né? No Dr. Oráculo, né? Dr. Oráculo. Mas, a hora que o bicho pega, você vai no médico, doutor, ó, não está dando para segurar mais. O que eu vou tomar? O que está errado também? Que eu vou tomar? Não, então você vai ver e chegar à conclusão do que se precisa. Tem um profissional capacitado que vai te falar, olha, né, o seu problema é esse, se você tomar esse remédio, ele pode ter tais colaterais, ele tem tal risco, ele vai avaliar a sua situação e vai te indicar, sendo uma pessoa capacitada para isso. Né? Aliás, é bom enfatizar, né? Essa empresa que faz essa propaganda, ela teve todos os direitos cassados pela CVM. Teve gente que era um dos sócios ali que ele era certificado pela CVM. Era certificado. Era certificado. Foi cassado. E aí, pessoal, para vocês entenderem, né? Eles alegaram que a empresa não era ou não tinha como finalidade emitir parecer técnico de investimento. Era apenas de cunho jornalístico. Então, a gente já sabe como funciona o cunho jornalístico no Brasil. Gente, exatamente isso. É um joguinho de palavras. Porque o que acontece? Eu sou economista. Moisés, economista. André, administrador. Para eu poder realizar uma consultoria, uma assessoria financeira, eu preciso ser certificado. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um estudo... E aí eu vou passar esse estudo para o meu cliente, falando quais são os riscos, todas as informações. O que acontece? Se uma pessoa não certificada, sem qualquer formação, ela pode fazer um estudo? Ela pode fazer um estudo. O que ela não pode fazer? Ela não pode vender isso como consultoria financeira. E aí o que ela fala? O meu estudo tem cunho jornalístico. Então, grande parte das... E aí ela fala... Censurar. Você não pode me impedir de falar sobre ações, sobre ganhos e perdas. Então, o que há hoje, gente, é um jogo de palavras. São pessoas que querem atuar na prática financeira, mas que se colocam na posição de jornalistas. Então, a dica especial aí é o seguinte. Então, quando você for trabalhar com finanças, não procura jornalista. Procura gente capacitada. Procura os órgãos competentes a esse respeito. Né? E é exatamente isso, né, Vitor? Então, alguém fala assim, estou entregando algo aqui que é jornalístico. Né? Então, ela ganha dinheiro vendendo notícias. Né? Então, é isso, porque eles vendem, né? Eles vendem, você tem que assinar, eles querem que você assine, é a forma de ganhar dinheiro. Agora, me conta uma coisa. Se você soubesse ganhar, e aquilo às vezes falam, oh, ganhar aqui 800% por mês, ou até por ano, você ia ficar trabalhando de jornalista, rapaz? Eu ia lá no banco pegar 1 milhão emprestado, depois de um ano eu ia ter 8 milhões, eu devolvia 1 milhão do banco e botava 7 milhões no meu bolso. Se eu sei ganhar 800%, a última coisa que eu vou ficar fazendo é escrever notícia. Se eu sei ganhar 800%, eu vou ficar trilionário rapidinho. Eu não vou vender notícia. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse nosso bate-papo, porque a ideia de hoje era colocar em xeque efetivamente esses conceitos que são colocados no mercado aí sem nenhum critério. Né? E, então, nós vamos ficando por aqui, nos despedindo desse Drops. Se vocês tiverem alguma dúvida, contribuição, nós estamos à disposição. Não fazemos recomendações. Não vendemos curso. Não vendemos curso. Não, até vendemos, mas não de negócio. Então, eu deixo aqui meu abraço para vocês. Talvez uma dica, pessoal, final, já dando tchau, é o seguinte. Se você quer começar a entender de tudo isso que a gente está falando, continue assistindo nossos vídeos, vai nos nossos drops anteriores, que a gente já falou sobre os investimentos, a gente já falou o que é renda fixa, quais as dificuldades e quais os riscos associados. Nós já falamos sobre o que é renda variável, quais os riscos, quais os problemas associados. Então, nós, por exemplo, somos um mecanismo para você conhecer de finanças. E existem outros N's. A própria B3 tem uma série de cursos gratuitos e esses cursos são complementares. Tá, gente? Então, quem trabalha com educação financeira sabe que quando todo mundo aprende, todo mundo ganha junto em conhecimento. Então, temos nós, temos a B3 e tem uma série de outras instituições que trabalham. Temos um grande parceiro nosso, né, André? A AEF. Né? Então, eu acho que é bom, André, até lembrar, porque eles têm material de qualidade, responsável, feito dentro de um, né, dentro de um arcabouço, né, que ela faz parte, né, junto com o Banco Central, né, junto com outra CVM, outras instituições, que dão aí, né, o Conselho Nacional de Educação Financeira, né, dão origem ao Conselho Nacional de Educação Financeira. Tem a ENEF que está chegando, ENEF. Que é a Semana ENEF, né, maio. Que é uma boa oportunidade de você absorver conteúdo sobre o tema. São pessoas sérias, né, Banco Central, né, a AEF, CVM, Ambima. Né, então, são fontes confiáveis, fontes que não vai te falar, olha, me segue que eu vou te ensinar a ganhar 800% ao mês, ao ano, o que seja. Se alguém soubesse ganhar 800% ao ano, ele não ia estar vendendo isso como panfleto, como jornal. Ele ia estar investindo quietinho e ficando muito rico. Né? Então... Isso. Nós temos esses parceiros, a AEF Brasil, Associação de Educação Financeira do Brasil, né? Ela coordena vários projetos em vários níveis educacionais. E nós estamos com dois projetos, um para professores da rede de ensino médio, né, do estado de Minas Gerais, está finalizando, e vamos começar um com os professores da rede municipal, né, até para o quinto ano. Então, essa é a formação inicial. Então, é bem interessante. A Ambima, né, Associação Brasileira de Mercado de Capitais, das instituições que operam no mercado de capitais, ela é uma das certificadoras, reguladoras. Então, se vocês quiserem mais informações, pode acessar o site da Ambima. E faça pergunta para a gente, mande a sua dúvida, o seu comentário. Nós temos o maior prazer de ajudá-los aí. E outra coisa, quer ficar rico? Mega Sena. Abraço a todos.